Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje estamos muito especiais. A gente vai falar de um diretor mexicano, mas daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre ele. Antes, deixa eu cumprimentar primeiro meus colegas e a convidada. Boa noite, Ivo. Buenas noches, Sil. Hoje a gente podia gravar esse programa em espanhol, né? O problema é que eu não falo, então. Portunhol, Portunhol. então. Mas vamos lá, vai ser bem Colocar legal. uma musiquinha de fundo, colocar um filtro sépia no nosso. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, Ivo. Boa noite, convidada. Eu só queria dizer que, assim, uma das vantagens da gente gravar podcast. Além, obviamente, de toda a fama e fortuna que isso aqui gera, né? Mas uma outra vantagem é o fato de a gente poder descobrir cineastas e filmes novos. E foi o caso para mim. Eu não conhecia esse cineasta, não conhecia nenhum desses filmes, e foi uma grata surpresa. Gostei bastante de ter me preparado para esse episódio aqui. Eu me preparei para esse episódio, tá? Quero destacar isso também. Ah lá! Muito bom. Eu concordo com você. Acho que hoje a gente está bem. Será um episódio assim, acho que de consenso. E, bem, como eu disse, então, estamos com uma convidada hoje que já esteve aqui, mas faz anos, muitos anos. A gente demora muito para chamar ela de volta. Mas então, bem-vinda de novo, Tati Regis. Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite, Sil. Foi uma luta entrar aqui, viu, gente? Desacostumada aqui com essas tecnologias, mas grata pelo convite de estar aqui com vocês hoje, Sil, Ivo, Daniel. E foi uma coincidência, porque eu tinha revisto os filmes do Taboada o ano passado, e quando foi essa, quando o Sil me mandou o convite. A Filmica me mandou um convite para escrever para o Blu-ray que eles estão lançando do Veneno para as Fadas. Então, assim, foi tudo um conjunto, sabe, de algum canto tabuado, assim, tá mexendo os pauzinhos. A gente tem essas coisas de conexões mentais acidentais, assim, com as pessoas, Que ótimo. sabe? Não, eu ia falar que o Taboada nomeou a Tati para ser a porta-voz dele. Então, esse programa hoje vai ser muito Foi. especial. Inclusive, quando a gente escolheu o tema, né, a gente pensou se chamava alguém e tal, e a Tati foi a primeira pessoa que eu pensei, Caramba. porque acho que eu tinha visto, Tati, seu texto do no Letterboxd sobre o Veneno para as Fadas faz tempo já, né, eu acho, que você publicou. Esse. E aí, lembrei de você, assim. Eu lembro de. É porque é sempre assim, né? Quando a gente vai gravar sobre algum diretor, alguma coisa assim, eu sempre acabo associando alguém. E aí, o Taboada eu associo a você e a Bia Saldanha, porque a gente gravou sobre o Más Negro Que La Noche com ela, né? Então, são vocês duas para mim. Ai, que ótimo. E eu soltei o spoiler antes da hora, né? Seu desculpa. Não, imagina, aqui a gente vai indo. Bom, para quem não te conhece ainda, Tati, fala um pouquinho de você, por favor. Oi, eu sou Tati Regis, sou crítica de cinema, colunista, curadora, entusiasta do fantástico, do horror. Escrevo para alguns sites sobre cinema. É isso. Depois a gente deixa todos os links aqui no post para quem quiser ler seus textos, Tati. E recomendo muito, inclusive, ouvintes. Então vai estar tudo linkado aqui para facilitar para vocês. Mas bem, é isso, gente. Estamos indo para o México hoje para falar dos filmes do Carlos Henrique Taboada. Ele é um diretor que, na verdade, começou como roteirista, né? Ele tem bastante. Tem muitos filmes com roteiros dele. Ele é nascido em 1929, né? E ele ficou conhecido como o Duque do Terror. E ele é considerado, assim, uma pessoa que revitalizou o terror no cinema mexicano. Ele tem algumas características, né, que no cinema dele que são de destaque. E acho que a gente vai ter essa recorrência nos filmes que a gente vai comentar daqui a pouco. Que é basicamente a predileção por personagens femininas, um toque de romantismo gótico e algumas posturas anticlericais. Bom, acho que a gente então já parte para comentar os filmes dele, a gente vai falar de, como de hábito, né? De três filmes. Não vamos falar do Más Negro que la Noche, de 1975, porque a gente já comentou esse filme em outro episódio. Eu não vou lembrar o número, mas é o nosso episódio sobre filmes com gatos. E depois eu deixo linkado no post também para quem quiser ouvir. A Bia Saldanha foi nossa convidada naquele episódio. E foi muito legal também. E o Más Negro que la Noche é outro filme ótimo do Taboada. Então também fica de recomendação para quem quiser assistir e ouvir a gente comentar um pouquinho sobre ele. Mas vamos começar então com um filme de 1968, o Hasta el Viento Tiene Miedo. Vocês, todos os filmes dele têm títulos em português, gente? No IMDb tem. Tem. Bom, e foi o Taboada que dirigiu o filme e escreveu o roteiro, né? Então, nesse filme a gente vai, ele se passa em um internato, né, para meninas assim, adolescentes. Uma dessas meninas, a Cláudia, já logo no começo do filme assim, ela tem um pesadelo em que quando ela acorda, ela vê uma pessoa enforcada, pendurada assim no quarto dela, né? Ela é atendida por um médico, o médico até recomenda repouso, mas a diretora carrasca dessa escola não deixa ela descansar, enfim, fala que ela tem que voltar à rotina normal, é uma escola bem rígida. E a Cláudia e as amigas acabam entrando em uma torre que tem nessa escola, que é aonde a Cláudia diz que esse pesadelo dela se passou. Essa diretora vê que elas entraram ali, coloca todas de castigo. O castigo é, vai ter uma pausa aqui, né? Umas mini férias, né? Em que todas as alunas vão embora da escola e voltam alguns dias depois. E todas essas meninas que entraram na torre, então de castigo elas vão ter que permanecer na escola, né? Então é um prédio assim antigo, escuro, é um ambiente bem sinistro e agora bem esvaziado, né? Só sobraram essas poucas alunas, elas continuam tendo aula, ao mesmo tempo em que elas percebem que estão sendo assombradas por um fantasma. E a diretora sabe bem o que que está acontecendo. É isso, gente. Eu quero saber o que que vocês. Primeiras impressões, pelo menos, o que vocês acham sobre esse filme. Tati, quer começar como convidada? Eu ia deixar para Daniel, né, que ele disse que estava conhecendo agora o cinema de Taboada, então assim, vamos ter as Boa, primeiras boa. impressões de um, né, de quem está conhecendo o cinema agora. Justo, Então, muito bom. tá, vamos lá. Como eu não conhecia, eu resolvi fazer então esse caminho, que é o mesmo caminho que a gente vai fazer aqui ao longo do episódio, que é ver os filmes em ordem cronológica, né? Então esse foi o primeiro filme que eu vi, sem saber absolutamente nada sobre o filme, sem pesquisar sinopse nem nada, assim, vamos ser surpreendido, né? E de fato eu fui, assim, eu gostei demais da ambientação do filme, eu gostei demais, assim, do, sei lá, tipo, é uma história que conseguiu me prender, assim, por mais que, se a gente for parar olhando agora em retrospecto, né, assim, não é nada original, porque a gente já viu várias histórias nesse estilo, só que, sei lá, tinha alguma coisa ali que conseguiu me prender ao longo de todo o filme. Então eu gostei demais desse filme aqui, como todo, até a gente tava conversando antes, assim, eu acho que ele é o meu preferido dessa lista aqui, talvez porque foi o primeiro que eu vi, então teve esse impacto também, mas porque eu achei um filmaço mesmo. Daí eu fui pesquisar um pouco sobre, assim, ele tá no IMDb, pelo menos ele tá cadastrado como sendo um filme feito para televisão. Ele tá cadastrado como um telefilme. E de fato, se eu não sei se foi planejado assim ou não, mas ele de fato ele tem essa linguagem um pouco, uma linguagem mais televisiva, assim, no sentido de que ele não faz muito movimento de câmera. Normalmente, quando ele vai filmar uma cena de conversa, por exemplo, ele bota todas as personagens enfileiradas e filma tudo em plano conjunto, assim, todo mundo falando ao mesmo tempo e tal. Não tem muito corte, não tem muita coisa. Existe uma certa, vou botar entre aspas aqui, uma certa limitação da linguagem aqui, que eu acho que tem a ver com o fato de talvez ele ter sido feito para televisão, né? Então, assim, ele tem essa cara de uma novela, mas uma novela boa, sabe? Então, assim, até porque a gente tá falando de um filme de 1968, a primeira novela mexicana tinha saído apenas 10 anos antes, então era uma linguagem que estava se iniciando ainda e que estava se estabelecendo, e eu acho que esse filme aqui acaba indo no, surfando nessa onda, assim, da linguagem televisiva. Mas se por um lado ele tem essa questão, assim, que eu tô botando como, entre aspas, como uma limitação da linguagem. As cenas de terror não tem isso. Então parece que, tipo assim, que ele guardou tudo pra quando ele fosse fazer as cenas de terror, porque daí elas são extremamente criativas mesmo. Eu gosto demais das aparições do fantasma, eu gosto demais do fato de que em nenhum momento ele esconde o fantasma da gente. Ele tá lá desde o início. Tem uma cena que eu acho sensacional, que é quando o namorado de uma lá tá dentro da torre e o fantasma simplesmente passa por ele, ignorando completamente ele, tá ligado? Tipo, ele tenta puxar papo com o fantasma ignora ele, abre a porta e sai. Eu acho aquilo sensacional. Então, assim, eu gostei demais do filme. Gostei demais, demais mesmo. Assim, tem algumas sacadas, por exemplo, do roteiro, como o fato de que essa ideia de que ele já começa com essa cena, com esse sonho, que é uma cena de alguém que se enforcou e você pensa que é apenas um pesadelo, ou então você pensa que na verdade ela tá vendo uma cena do passado, quando mais adiante a gente vai descobrir que não é bem isso, sabe? Que aquilo ali tem um outro significado por trás. Então, assim, eu tô tentando não entrar em muitos detalhes ainda, porque eu acho que tem mais a ser discutido a respeito desse filme. Mas, ah, tá. Uma outra coisa que eu anotei aqui é o fato de que, por mais que eu fale que ele nunca esconde a presença sobrenatural, e de fato ele não esconde, o fantasma tá ali o tempo todo. Existe uma crescente na maneira como esse fantasma ele vai aparecendo ao longo do filme. Porque eu tive a impressão que num primeiro momento ele aparece, né? A presença do fantasma tá ali só pra meio que perturbar a ordem daquele lugar, pra dar uma mexida nas coisas. E daí, em seguida o fantasma ele serve para revelar os segredos do passado, né? Revelar os segredos ocultos. E num terceiro momento é quando ele vai de fato exercer a sua vingança. E aliás, essa virada para esse terceiro momento foi bem inesperada para mim. A maneira como ele exerce a vingança, aquela virada que tem ali quando a menina cai da torre e tal, tipo, aquilo ali foi bem surpreendente para mim. Então, assim, gostei demais do filme, demais mesmo. Eu gosto muito de como os filmes dele, né, se diferem assim de um cinema mais tradicional mexicano, né? O que a gente logo lembra, né, quando fala de cinema mexicano, né, que é monstro, lutadores mascarados, vampiros, enfim. E aí ele vem e quebra esse padrão, né, trabalhando uma coisa mais atmosférica, uma coisa mais gótica, né? E aí, com atenção sempre para questões da criança, né, do adolescente, né, dessa coisa mais voltada para a juventude. É muito interessante a gente ver essa evolução dele, né, começando pelo Até o Vento Tem Medo, né? E uma coisa fantástica, né, minha gente, são os títulos dos filmes dele, né? Dá gosto de você falar, seja em espanhol, seja em português, né? Você, né? Até Sim. o vento tem medo. Isso tem que ser falado na voz de Kelps. Mas a gente tava até comentando que os títulos são tão bons que ele faz questão de inserir num diálogo dentro do filme também, cada um dos títulos dele. É verdade. E aí, o Até o Vento Tem Medo, né? Ele trabalhando essa atmosfera gótica, né? Essa adolescência, né? Essa adolescência febril, essa descoberta de uma fase mais sexual, né? Porque eu acho que entra tudo, todas essas questões ali, né? Naquelas meninas trancadas, né? Na repressão daquela diretora, né? Daquele lugar. É um ambiente que é todo, ele é todo regulado, né? Comportamento, a curiosidade das meninas, né, é regulada, a liberdade, né, é tudo muito repressivo, né? E aí elas estão praticamente em ponto de ebulição ali. E aí aparece aquele fantasma, né? O horror aparecendo justamente quando algo deveria permanecer escondido, e aí vem de volta à superfície. Enfim, é isso. Depois a gente comenta mais. Total, eu tava até lendo que nessa época, né, nos anos 60, assim, é quando tava crescendo movimentos de juventude, assim, contra o governo mexicano, né, e a repressão era muito forte. Mas parece que nessa época ainda isso não era tão divulgado, sabe? Não chegava muitas pessoas sobre essa força de repressão, assim, aos jovens. Isso acabou aparecendo mais no cinema mexicano mais para frente. Então, o Até o Vento Tem Medo acabou sendo um precursor nesse sentido, né? Porque são essas meninas que estão indo contra, né, essa autoridade dessa diretora, o próprio fantasma, enfim, já me adiantando um pouco para os spoilers, né? Mas como acaba que uma menina consegue, né, derrotar essa autoridade que aqui é representada nessa diretora. Então, estava muito espelhando assim o que já estava rolando no país mesmo nessa época. Até eu estava vendo também que tanto esse filme como o próximo que a gente vai comentar tiveram remakes também no próprio cinema mexicano, né? Nem foram remakes estadunidenses como costuma acontecer, mas já nos anos 2000 assim. E aí como já é outra pegada, eu não cheguei a assistir os remakes, mas como já é outra pegada assim, porque é isso, né? Os filmes acabam sempre refletindo alguma coisa da realidade da época, né, em que eles são feitos, e aí já meio que muda bastante assim, esse tom, né, que o comentário, né, que está sendo feito. E até fiquei com vontade de ver os remakes, vi que já vi por comentários que não são lá muito bons, mas fiquei curiosa mesmo assim de assistir. Eu não sabia que tinha. É, pois é. O Vento, o Livro de Pedra e o Mais Negro Que a Noite também. O Veneno para as Fadas não tem, mas é ali entre acho que 2007 e 2014 assim que eles foram saindo. Mas diz que é bem diferentinho assim, mesmo que não mudem tanto. Bom, o do Vento, ao invés de se passar numa escola, ele se passa num hospital psiquiátrico. Então, acho que já É muda uma mudança consideravelmente considerável, o né? Se tom. parar pra pensar. Porque nesse aqui tem essa ambiguidade, né? A gente não tem tanta certeza assim, do que tá rolando, se é uma coisa de fato sobrenatural, se é a Cláudia mesmo que tá vendo alguma coisa que não existe de fato, se as meninas estão todas muito impressionáveis ali, enfim. E acho que nesse remake, já só de colocar ele num hospital psiquiátrico, acho que essa ambiguidade também já vai um pouco embora, sabe? Mas é isso, eu gosto muito de como toda essa história é abordada, assim, no filme original, né? E como tem bastante coisa para se ver, né? Para se achar nas entrelinhas dele. Gente, antes de comentar assim, sobre o filme, até mesmo que vocês já falaram bem e muito bastante muito bem dele, né? Eu queria agradecer ao amigo Oswaldo Neto aí de Recife, tá? Da galera do Toco Terror, que lá em 2011, 2012, assim que eu conheci ele num, acho que foi no Cine Fantasy, ele me deu um DVD com vários filmes, né? Entre eles tinha o Nossa. tinha o Hasta l'evento tiene medo, né? Que é o Leco Amatati falou muito bem, os títulos são maravilhosos, né? Eu amo o título, assim. E adoraria escutar. Ô, Tati, pede pro Kelpis gravar os nomes do Grava um filme pra áudio para gente pôr nós no participação para colocar na especial. abertura. Isso, por favor. Isso. Vai ficar maravilhoso. Até o vento tem medo. Mas assim, esse agradecimento aí pro Oswaldo. Um beijo, Oswaldo, você escutar esse episódio. Tá vendo que eu lembro disso há. Tem mais de 15 anos isso. Olha só que legal. Olha, muita coisa de cinema eu conheci também por causa de Oswaldo, viu? Ele entregava para a Kelpis, assim, uma pasta enorme de DVDs, assim, com um monte de filme, e a gente ficava fazendo maratonas aqui em casa, tudo graças a Oswaldo, viu? Legal. Muito bom. Ah, então, mas assim, sobre o filme, né? Acho que eu vou entrar assim, mais algumas complementações mesmo, para não estender muito. A cena de abertura desse filme, ela já é assim, de fuder com tudo, cara. Aquela cena dela acordando, aí ela vê só o pé assim no cantinho da tela, assim, em cima, aí dá um relâmpago e você vê a sombra ali. Nossa, eu falei, puta merda, cara. Eu até postei, isso é cinema, gente, pelo amor de Deus. E eu gosto muito da direção e desse estilo do Taboada, que eu falo que ele é muito elegante, assim. Ele Ele é muito elegante, não só assim no em tudo assim, né, no aspecto da filmagem dele, de como ele filma, mesmo sendo essa coisa que tem esse pezinho ali na novela que o Daniel falou muito bem, eu também senti isso e faz muito bem assim, né? Como se diz, é uma novela muito boa. E as personagens dele são elegantes, né? As personagens são elegantes assim, tem cabelos lindos, maravilhosos, todo mundo muito bem, né? O jeito de andar, de gesticular, de conversar. E o espanhol, né? Eles falam espanhol muito muito bonito assim, né? Espanhol lá do México assim, né? Tem uma entonação muito bonita assim. Então falando disso tudo e como ele é um cara que constrói atmosfera, né? Constrói clima, assim, constrói ambiente, né? E nesse filme, cara, o vento ali, o som do vento à noite ali, subiano toda a noite ali, tem uma cena que ele até uma das coisas assim que, né? Uma pequenas críticas assim, que ele até excede um pouco mostrando uma árvore balançando. Ele acaba mostrando ela mesmo muitas vezes assim. É que o vento acaba sendo um personagem ali, né, desse do filme, assim, que tem uma hora que elas saem, elas falam assim, não, eu tô escutando uma voz, a outra, não, mas isso é o vento, né? Porque o vento tá o tempo todo ali na cabeça delas, e ela fala, não, é uma voz, eu tô escutando a personagem lá da principal. E é isso, né? Eu gosto Verdade. de toda essa construção. O filme, ele é muito maravilhoso. Entre preferência dos três, eu ainda vou preferir um outro que a gente vai falar um pouquinho depois, mas realmente eu gosto muito, muito desse filme, assim. Eu acho o Abordam um diretor, assim, cara, é incrível, assim, no nível, eu sempre falo assim, o nível de Mário Bava, diretores dessa época, assim, entre outros grandes, que não eram aqueles diretores dali da ponta, ali, do auge, ali, de Hollywood, ali, aqueles diretores badalados. Mas eram aqueles diretores extremamente talentosos, assim, que faziam maravilhas com orçamentos muito menores que esses diretores badalados. É. Ivo comentou sobre a questão do cabelo, né, das roupas. Quando eu estava revendo aqui o livro de pedra, a gente comentou, né, sobre esse cuidado, né, sobre é um cuidado, mas ao mesmo tempo é um exagero, né? A gente ficou de pesquisar sobre questão estilo, sabe, da época do México. A gente ficou na dúvida se era meio que um exagero dele ou se ele realmente retratava de forma fiel, assim, de como a burguesia se vestia, né? Aquelas casas enormes, né? As estampas super floridas, assim, dos móveis. Enfim, é bem bonito mesmo. E é como o Ivo falou, né? Bem um cuidado assim, meio bem Mário Bava assim, né? Esteticamente falando. Total. E eu gosto muito de, assim, o elenco é principalmente composto de mulheres, né? E eu acho que o Taboada trabalha bem as relações femininas, sabe? Eu até vi que eu não li ninguém criticando isso, mas tipo comentários dizendo que já houve essa crítica de que às vezes ele coloca o fato de colocar mulheres como vítimas, assim, sabe? Mas claro que é isso que é a representatividade. Nos filmes dele, as mulheres vão desde a vítima até a vilã, né? Então, e tem essa diversidade. Acho que as relações entre elas são bem compostas, assim, sabe? Não é uma coisa forçada, né? Eu acho que funciona muito bem, tanto nesse filme em que são todas adolescentes, enfim, né? Mas depois a gente vai chegar em um que são crianças e em todos esses contextos, eu acho que ele trabalha muito bem. Ah, isso, né? Tem algumas cenas bem legais, assim. A cena do striptease é muito boa, eu acho. Eu ia perguntar sobre isso. Eu ia perguntar sobre essa cena, porque Eu ela acho muito acontece bom. do nada, assim. Ah, sim. Do nada, assim. Mas eu não sei, eu acho que. Eu não vi como algo problemático, assim, sabe? Eu acho que. Eu até vi um comentário no Letterboxd que é tipo a Kitty falando que ah, é como Paris, e as meninas estão tipo gay panic, assim. Aquilo ali pra mim pareceu o Slumber Party Massacre lá, que as meninas começam a fazer briga de travesseiro do nada, assim, também. Verdade. É muito boa aquela cena, minha gente. Quando realmente, né, quando acontece, você olha assim, uau. Mas, né, entra na onda, né, entra na curtição. São adolescentes, né, querem curtir. Mas é muito interessante mesmo essa questão da presença feminina, né, de como ele vai em contrapartida, né, do cinema latino-americano, né, bem masculino. E eu acho massa, assim, eu acho que dos filmes que eu vi dele, assim, não lembro, assim, de alguma coisa que realmente fosse ofensivo, sabe? Não, realmente eu não lembro, não. Mas tem esse lance mesmo, dessa presença bem forte, assim, feminina, de como ele constrói, né, essas personagens, de como elas enfrentam, né, os dito monstros, né, no caso, quando é sobrenatural ou não. Total. Vamos então agora pro ano seguinte, em 69, quando saiu O Livro de Pedra. A gente tem essa governanta, então, a Júlia, que tá chegando na casa da família Ruvalcaba para acompanhar uma garotinha chamada Silvia, que, segundo os médicos, não pode frequentar a escola porque ela tem alguma questão de saúde ali, que logo a gente vai entender um pouco melhor quando a Júlia conhece, ouve falar pela primeira vez, né, do amiguinho da Silvia, que é o Hugo, e não demora a ela descobrir que se trata de uma estátua que existe dentro da propriedade, né? Um casarão gigante, enfim, é uma família muito rica também. Então a menininha tem esse amiguinho, né? E as coisas não demoram muito a começar a escalar, porque aparentemente o Hugo não é uma influência muito boa para a Silvia, né? Então a gente vai entrar novamente nessa questão da ambiguidade, né? A gente vai acompanhando tudo que vai acontecendo nessa família. A Silvia é uma menina bem solitária, assim, né? Os empregados da casa têm já algumas opiniões sobre ela, enfim, todo mundo fala que ela é a doidinha da praça mesmo, mas a Júlia chega para cuidar mesmo, né? Como a Silvia não pode ir para a escola, uma das funções da Júlia é justamente ensiná-la, e ela se esforça para se aproximar da Silvia mesmo, né? E um adendo, né? A Silvia então tem de família assim o pai dela e a madrasta com quem ela não se dá muito bem. Né? Então é essa configuração que a gente vai acompanhar ao longo do E um filme. padrinho que chega também, né? Tem o padrinho Carlos que chega depois com o pobre do cachorro dele. É isso, ele também vai fazer parte aí dessa configuração um pouquinho mais para frente. Mas vamos lá, o que vocês acham de O Livro de Pedra? Esse filme, assim, na revisão, foi o que eu menos gostei. Ele tem questões muito boas, como a Sil colocou, né? Essa questão da ambiguidade, né? De ficar naquela, se ela realmente está vendo o fantasma de Hugo ou se é uma forma dela se proteger daquele ambiente, né? Daquela condição dela, né? Mas eu acho que é um filme que se repete muito, sabe? Se alonga muito nas questões. E aí acaba, para mim, né? Acaba ficando meio cansativo, assim. Mas tem um dos finais mais punks, assim, né, de filmes de horror, assim. Quando você vê o. Quando chega no final, você vê o que acontece e você esquece todo aquele desenvolvimento meio enfadonho, né? Mas eu gosto como os adultos tentam fugir, né, daquilo, como eles tentam racionalizar tudo, né? Está sempre querendo encontrar uma explicação lógica, uma explicação científica, né, de como as coisas acontecem, até quando o camafeu, né, a babá é encontrado, né, por Hugo, o camafeu dela cai no rio da propriedade, e aí a menina fala, não, Hugo pega, tá, não sei o quê, e aí de repente o camafeu aparece no quarto dela, né, molhado, e aí eles inventam uma história, né, Sendo que o caseiro, que ele mandou o caseiro ajeitar o rio, tirar o mato, essas coisas, você pode ter encontrado e deixado lá, né? Mas nem sempre fica deixando pistas de que ou é um fantasma ou realmente algo humano. Eu acho ótimo essa explicação que eles dão. Eles criam toda uma teoria de como é que o negócio foi parar na mesa dela. E, tipo, era muito fácil de verificar, era só perguntar, sabe? Eles falam, não, Só mas é melhor perguntar não o cara, perguntar, porque é. tal. Mas é melhor não perguntar, porque se ela pediu pra ele guardar segredo, ele não vai falar nada. Ah, pelo amor de Deus, né? Tipo, é o cara não querer a resposta mesmo, né? É todo um malabarismo, né, para não É todo acreditar mundo. no sobrenatural. Exatamente. E eu concordo contigo, Tati, que assim, vendo os três filmes, esse aqui acaba sendo, vou dizer, o menos bom, porque eu não acho que ele seja ruim também. É só porque eu gosto mais dos outros mesmo. Mas assim, eu acho que a grande questão é isso que tu falou a respeito de ele ser uma narrativa que é repetitiva. E o problema é que ele é repetitivo até o fim, porque, por exemplo, se a gente for analisar o filme anterior que a gente acabou de comentar, ele também repetia muita coisa. Ideia da, não, o fantasma apareceu aqui, depois o fantasma apareceu ali e tudo mais. Só que chega um ponto em que ele mesmo percebe que assim, não dá pra ficar fazendo isso até o final. Então o que ele faz? Ele faz aquela virada lá no terceiro ato lá no filme anterior, quando tipo, a menina supostamente morre, ela é possuída e tal, aquele negócio todo. E nesse aqui não. Nesse aqui não, ele vai repetindo a mesma informação o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, tipo. Chega uma hora que tu. Que assim, é só a repetição dessa ideia da ambiguidade, né? Tipo assim, ah, eu achei que eu vi alguém no andando pelo quintal. Aí depois ela vai lá e fala com o jardineiro e fala, ah, alguém pisou nas minhas plantas. E aí, sabe, é só essa. Tipo, repetindo essas mesmas ambiguidades o tempo todo, sem necessariamente entregar muita coisa nova. Assim, tem uma vez ou outra ali que. Tem uma hora que o cara olha pra onde estaria a estátua do Hugo, e a estátua não tá lá, né? Tipo, quando ele tá fazendo a pintura dele, né? E depois, quando ele dá a volta, a estátua tá lá. Acho que é isso, né? Se eu não tô enganado em relação a essa cena. Tipo, num primeiro momento ele olha, não tá Isso. lá, uma estátua de pedra. Ele olha, ela não tá lá. Depois ele dá a volta, né? Encontra a menina e a estátua tá lá. E ele ignora isso. Ele fala, ah, tá, eu devo ter visto errado, então. Porra, cara, como? Tá ligado? Tipo, como é que tu ignora uma coisa dessa, tá ligado? Tipo, então é esse negócio. Os personagens fazem um esforço muito grande para manter a ambiguidade do filme. E aí começa a ficar complicado, porque daí tu não acredita mais nele. É mais fácil acreditar nas meninas fazendo striptease uma pra outra lá do que esses caras ignorando os fatos que estão na frente deles, sabe? Então fica um negócio um pouco mais. Isso torna o filme mais arrastado também, porque daí, tipo, tu se coloca contra os personagens porque, tipo, tu não concorda da maneira como eles estão agindo. Mas eu concordo que daí o final é surpreendente mesmo. Assim, o final é onde ele consegue recuperar a nossa atenção, assim, de tudo aquilo que, sei lá, que tu não tenha gostado ao longo do filme. Chega no final e fala, porra, tá. Isso daqui foi inesperado. Então compensou pelo menos um pouco. Em relação à linguagem, a gente vê que ele tá se soltando um pouco mais, né? Tipo, não tá mais tão, como eu mencionei antes, né? Não tá mais tão aquela linguagem de novela. Então tem mais movimento de câmera ali, tá explorando um pouco mais as potencialidades da mídia como um todo, né? E aí, em relação ao filme anterior, de novo, eu gosto dessa ideia de que, assim, se no filme anterior. Como eu disse, ele não esconde a presença do fantasma. A ambiguidade do filme anterior tá se a gente acredita ou não que aquele fantasma existe, mas a gente nunca duvida que a gente viu ele, ele tá ali. Nesse caso aqui, ele já tá apostando mais nessa ambiguidade, tipo assim, pode ser que não tenha nada, pode ser que tenha, sabe? Então, tipo, ele vai brincando um pouco mais com essa questão. Então, é como se num primeiro momento não tivesse ambiguidade, porque, tipo, ele mostra o fantasma pra gente, e nesse segundo filme ele tenta esconder o máximo possível. E no terceiro filme ele muda de novo, vou falar sobre isso depois. Mas eu gosto dessa mudança, assim, de pelo menos ele não tenta fazer a mesma coisa de novo. Ele tá fazendo uma coisa diferente, é uma história diferente, é uma pegada bem diferente também. Só acho que talvez não fechou tão bem quanto o anterior. Mas não acho que seja um filme ruim também. O fantasma, ele é muito fofinho, né? Assim, quando ele é revelado, assim, eu apertaria a bochecha dele. É. Eu achei. Já a É a estátua. estátua A mais. estátua é macabra. Tipo, por que que ninguém destruiu aquela estátua antes, né? Pelo amor de Deus, seria a primeira coisa que eu faria. Gente, Você uma dica. emprestaria livros para Hugo? Ah, eu não. Não. Gente, uma coisa, não pesquisem esse filme no Google, senão vocês vão tomar um spoiler de cara, tá? Só uma dica. Ah, é. Até vou É. procurar agora. Peraí, então. Pois é, olha lá, vocês já Pesquisou em. É, É livro. você vai no Google e digita o livro de pedra, né? Que ele aparece as fotos, o elenco. Eu vou botar então na imagens ou Não, no geral mesmo, ele já no aparece. geral, tá? E aí já tá com spoiler ali que quando você vê o Espera aí. filme, você vai virar e vai falar, ué. Mas enfim. Mas voltando ao aspecto assim, do filme mesmo, é essa mesma questão de vocês, é o que eu menos gosto, ele é um pouquinho cansativo mesmo. Eu acho que isso aí que o Daniel falou, essa questão da repetição. Tá, e todos os filmes deles, né? Eu vou comentar sobre o próximo um pouquinho também sobre isso. E ainda assim, aquele filme que o final, se um final não fosse legal, aí eu ia falar, o filme não é bom, não. Mas ele tem um final tão bom que ele acaba amenizando, assim, os defeitos que o filme tem, assim. Mas, como o Daniel disse, ele ainda é um filme bom, né? Ele tem muita coisa boa, ele tem muita coisa interessante. Aquele momento que a madrasta começa a aparecer com as dores, com o negócio. Depois eles encontram a boneca ali, né? Ele tem umas coisinhas interessantes ali. E tem ali um momento que eles vão colocar essa menina em um confronto, né, com a madrasta, que a madrasta acaba entrando um pouquinho naquela da madrasta malvada, né? Um pouquinho nesse clichê da madrasta malvada, né? Porque ela, na frente do marido dela, ela tá toda, ah, ela não me ama, ela não gosta de mim. Aí, na hora que ela tá com a menina, ela fala, você vai ter que me obedecer, né? Tipo assim. Então, assim, né? Não é uma tentativa de se aproximar da menina, né? É uma tentativa de se impor sobre ela. E eu acho legal como ele constrói um pouco dessa relação. E na relação dela com a babá já é uma coisa que a governanta, né? Ela conquista, né? A confiança dela, porque ela já se aproxima, ela tenta entender o que essa menina, ela conversa com ela como se o Hugo realmente estivesse ali, se ele existisse, porque ali na cabeça, né, dos outros adultos ali, é só a menina tá só totoquinha da cabeça mesmo. Finalmente. Tava esperando. Tava esperando. A Sil usou uma outra expressão agora. Qual que foi? Tipo. Assim, eu sou Qual a mais. doidinha da doidinha da Praça. praça. É. Como é que tu me É. faz uma coisa dessa? Tendo. Tava ali. Esperando. É verdade. Nossa, perdi Tati, muita é que o oportunidade. termo totoca da cabeça surgiu com a minha sogra, né? Quando eu uma conversa, ela falou totoca da cabeça. Eu falei, o que é totoca da cabeça? Eu falei, a pessoa tá doida, né? E eu adotei isso aqui, que eu acho muito legal. Eu adotei sempre que tem algum personagem assim que eles tentam enfiar, eu falo que é totoca da cabeça. Então, ela, no caso, ela era uma criancinha linda e fofa, Totoquinha. Gente, desculpa, saí assim do assunto. Mas assim, né, de novo, ele ainda assim é muito bem dirigido, essa elegância, esse exagero que a Tati falou, isso é uma outra característica dele, né? Ele traz narrativas com uma elite, né? Uma classe burguesa ali, né? Na classe social ali dos personagens, a gente vê que é uma coisa meio elitizada, assim. E de novo, né? Elegância na direção, né? Muito, muito, muito bonita, assim, como ele ambienta, como ele faz, como ele cria as coisas. Mas ainda assim, ele ainda é um filme que ele acaba suando um pouco cansativo, assim, em algum momento. Uma coisa que eu acho muito interessante nos filmes dele, assim, e especificamente se a gente falando tanto desse quanto, lembrando, né, o anterior, o Até o Vento Tem Medo, de como a questão gótica entra atuando nos personagens, né? Na arte, a gente aprende que o gótico, ele influencia no comportamento da pessoa, né? Que é tudo muito grandioso. É para a gente realmente se sentir pequeno diante daquilo que a gente está vendo, né? A gente não sentiu nada. Então, eu fico imaginando de como são casas enormes, né? Jardins enormes, tem cemitérios dentro da casa, tem igrejas, rios, enfim. E aí eu fico imaginando de como aquela criança, né? Um serzinho ainda que está descobrindo o mundo, se sente diante de todo aquele ambiente, né? Grandioso, assim. Ela não tem mais a presença da mãe, né? A figura da mãe. O pai se casa, né? Novamente, mas as duas não se dão bem. Enfim, e aí tenta-se, né, arranjar babás. Eu me lembrei muito de Mary Poppins, né, de como eram crianças endiabradas que botavam as babás para correr. E aí eu fiquei lembrando desse fantasma Hugo. É que, enfim. Mas aí, voltando para a questão do gótico, né? De como eu fiquei imaginando de como isso interfere, né, no comportamento da criança, né? Aquela decoração, aquela estética, aquela casa enorme, né? E aí ela se vê apegada a uma estátua, né? O consolo dela, né, para a solidão. Enfim, eu fiquei viajando aqui nessas questões. É muito isso que é isso. Ela não tem a mãe, com a madrasta ela não se dá lá muito bem. O pai, por mais que assim esteja lá, né? Mas eles contratam essa governanta para cuidar da menina. Então é toda essa configuração que a gente vê muito nessa classe mais alta mesmo, né? O pai dela aparentemente é um milionário, assim, acho que até o primo que chega comenta algo assim, né? Mas essa coisa, né, da criança às vezes ficar meio largada, ainda por cima ela não tem nenhum contato com a sociedade mesmo, né? Já que ela não pode ir para a escola, o contato que ela tem é com quem tá ali na casa. Então a criança acaba criando, né, alguma forma de socialização, Isso. né? E aí é nessa que tem filmes em que a criança vai cair para, sei lá, vai ser possuída ou o que quer que seja. E nesse caso a gente vê a Silvia, sei lá, fazendo voodoo para madrasta, né? E aí começa aquela coisa, mas será que é uma criança má, uma psicopata, alguma coisa assim? Mas vai ver, na verdade, é só uma criança, né? Que tá tendo ali essa influência, em teoria, da tal estátua, né? Então, eu gosto muito como isso é trabalhado e acaba voltando também depois no próximo filme que a gente vai comentar, né? Essa questão da. Não é tão simples quanto colocar uma criança como má, né? Ou tá fazendo mal para alguém. Por isso, porque quer causar um mal, né? Às vezes é uma criança sendo uma criança, assim. E aí o contexto ao redor dela é muito importante, né? Nessa criação. Verdade. Vamos falar Veneno para as fadas. de 86. É mais um filme escrito e dirigido pelo Taboada, né? E esse, então, a gente vai ter duas crianças como protagonistas. É, novamente, a gente volta para as crianças solitárias, né? Então, a gente acompanha. A gente já tem uma cena de abertura muito forte, né? Que é de uma menina chegando num quarto onde está uma moça. E ela corta o pescoço dessa moça, assim. E aí tem todo aquele sangue vermelho, assim. Eu acho que é uma cena bem forte. E a gente vê essa menina envelhecendo, assim. E se tem uma montagem, né? E ela se transforma em uma bruxa velha, assim. Depois, então, a gente vai ver que essa menina é a Verônica. E, na verdade, ela não é uma bruxa coisa nenhuma, ela só é muito imaginativa e ela tem esse apoio da babá dela também, né? Ela também não tem pais, a mãe morreu num acidente, então ela mora com essa babá e a. Essa babá, essa deve ser uma governanta também, né? E a avó. E a gente tem também a Flávia, que é uma menina que se mudou agora e vai começar a estudar na mesma sala da Verônica. As duas acabam se aproximando ali. E a Verônica é uma criança um pouco macabrinha, porque ela tem essa. Ué. toda essa. Ela acha que sim, que ela é uma bruxa mesmo. E ao longo do filme, ela vai fazendo todas as mirabolâncias, assim. O objetivo maior é produzir o tal veneno para as fadas, que a governanta comentou com ela, né, dos ingredientes, rabo de lagartixa, braço de sapo, essas coisas que a gente já está acostumada a ver também. Então a gente vai acompanhar essas duas meninas, né, a Verônica, que é o total manipuladora, assim, e a Flávia, que se sente ameaçada por ela, né, e acaba não conseguindo se afastar. Mas acho que uma das coisas mais legais desse filme para mim é o fato de que adultos não têm rosto. Sim. Né? A gente só vê eles de costa ou vê de baixo, assim, na altura das É um crianças, lance meio né? Charlie Brown, né? Sim. É, então, eu queria tanto que eles nem falassem. Igual Quando a Tom gente Jerry. gravou um episódio sobre. É, quando a gente gravou sobre Good Boy, que é uma coisa que tem meio que esse esquema, você vê pela altura do cachorro ali, então demora muito para ver o rosto de alguém, né? Mas as pessoas falam. E nesses desenhos em que adultos não tinham rosto, era uma coisa tipo. Eu queria muito que fosse isso. Mas não é, tem diálogos mesmo, então a gente pelo menos ouve os adultos. Mas é isso, gente. Vamos lá. Quero saber de vocês. Esse filme, eu acho que ele é o ultimáximo, né, do Taboada, assim, é o filme mais falado dele, é o que eu gosto mais, né, desse trio que a gente trouxe para cá. E ele é esse filme que o Taboada, ele tem isso, ele quebra algumas convenções do gênero, né? Ele traz essa menina, Verônica, que ali é totalmente manipulativa, ela é uma criança que assusta a gente. E ele me dá aquela tensão de que essa menina vai fazer uma coisa ruim a qualquer tempo. Sim, o que ela faz é ruim, né, com a coleguinha. Mas eu tô falando assim, alguma coisa assustadora, né? Tem uma parte que a menina pede, a Flávia pede ela para fazer alguma coisa para ela não ter mais aula de piano, que ela não odiava. E a Verônica vai lá e faz uma magia lá da cabeça dela lá, que ela tirou, né, das vozes de Mimente, las vozes de Mimente. Ela fica chamando Satanás, né? Sim, ela é muito, gente, ela é muito criativa, ela é muito bonitinha. Ela vai lá fazer esse projeto e acontece que essa professora é encontrada morta, né, com a menina. A menina vê ela morta nela. Um tempo depois ela acaba morrendo, né? Mas assim, ela tinha, né, os adultos explicam, né, que ela tinha alguma coisa ali, que ela tinha problema, já tinha sofrido infarto, ela não se cuidava, ela fumava. E a frieza, né, da Verônica quando a Flávia conta disso, que elas, né, fizeram uma coisa horrível, que ela não queria que ela morresse, e a menina falou: "Ah, é. Ela não vai mais voltar, né?" Tipo assim, ela tem uma frieza incrível diante da situação. E até mesmo de acreditar naquilo ali que ela tá fazendo, né? Aí eu vou chegar no outro ponto, assim, de observação, que a Sil falou também, né? No outro, no, a Silvia, no outro episódio, que a gente também acha que essa menina pode ser má, mas ela é uma criança sendo criança. E aqui a gente passa esse tempo todo esperando que a Verônica faça uma coisa muito ruim. A gente passa o tempo todo esperando. E na verdade, se, aí na verdade, quando chega aquele momento, que é um momento que eu até acho, que eu acho que é uma barrigadinha ali, que o Taboada dá, delas caçando sapo, procurando a lagartixa, né? Todo aquele processo, as cenas muito longas, muito detalhadas, de como aquilo ali se constrói, aquilo ali acaba virando uma. Vai trazendo um pouco de inocência ali da personagem, né? Dessa inocência no meio dessa crueldade dela com a coleguinha, com a Flávia. E que desencandeia numa ação que aí realmente é a ação cruel do filme. E que eu fico muito com muita dó da personagem, assim, eu senti muito com o final da personagem, que era uma criança. Não tô falando que ela era boazinha, ela fazia ruindade, mas era uma criança que estava ali. Se divertindo, criou um mundo para ela naquele meio que ela vivia, dentro daquelas narrativas da babá dela, contando as histórias dela. É uma criança muito esperta, muito, tanto que tem uma cena que eu acho maravilhosa, que é a cena que ela fala que se pode se transformar numa bruxa velha. Ela vai engana a coleguinha dela, ela corre e esconde no quarto para a coleguinha ver a avó da menina. E a partir daquele momento, para ela. Consegui manipular, qual é que ela não estava conseguindo manipular a menina, eu não acreditava nela. Menina, não, você é mentirosa. Eu não acredito em você, eu não tenho medo de nada. Aí ela faz isso. E ela consegue. Aí ela tá a partir dali, ela tem um controle, né, sobre a colega dela, né? Mas aí ela vai no limite, né? Ela vai no limite, que é o hippie, que é o cachorrinho da amiguinha ali, que ela quer tomar posse do hippie. Aí complica muito a situação, né? Aí não fica muito difícil a situação dela. Mas é isso. Quando a gente vê um filme desses de criança, a gente acaba caindo naquela convenção de que a criança acaba fazendo, cometendo uma maldade, a criança sendo má. Isso é praticamente, né, uma narrativa muito comum, né, de filmes de terror que trazem crianças, né? E o Taboada, ele fez isso, né, no Livro de Pedra, e ele faz isso muito mais aqui. Ele deixa isso de uma forma até bonitinha, né? Porque aquele momento que as meninas estão caçando, né, os ingredientes para fazer o veneno, né? Aquilo é um momento bonito, que eu acho um momento bonitinho, embora eu ache ele esticado demais, acaba sendo um momento fofinho, meio que uma fábula ali, né? Daquelas personagens, e você fica tentando ver no que aquilo vai dar, né? Mas é claro que vindo do Taboada não viria uma coisa boa daquilo, né? Que é dos finais dos outros filmes. É, gente, é isso. Acho que eu falei demais. É, novamente, a direção muito sensacional. Aqui ele já com uma direção muito mais, né? Mais trabalhada, com muito mais planos, assim, com muito mais enquadramentos mais bonitos, né? É, mais movimentos de câmeras. O Daniel citou, né, nessa questão de que o primeiro não tinha muito movimento de câmera, esse aqui já tem muitos movimentos muito bonitos, assim, muito bem feitos, muito que encaixa com aquele momento ali da narrativa ali. Ah, é isso, gente. Eu adoro o filme, assim. Eu revi ele de novo, assim. Ele me dá a mesma agonia, assim, vendo o filme novamente, assim, mesmo sabendo o que vai acontecer. Ele consegue causar aquela sensação com a personagem, assim, com as personagens. E isso é feito de uma maneira muito, como é que eu vou dizer, assim, muito natural dele, né? Tinha uma amiga no, na escola de cinema que ia falar muito orgânica. É muito natural, muito orgânico ali, como as coisas vão acontecendo ali dentro de toda a historinha do filme. E acaba sendo aí um conto de fadas bem, bem bizarro mesmo, assim, bem triste no final. Eu também acho muito triste. Por mais que eu fiquei me lembrando muito de que eu tinha uma amiguinha dessas na escola e ela me assustava falando da loira do banheiro e lembrei muito dela, assim. Mas é foda, né? Que aí a criança fica encurralada assim, porque ela acha que, sei lá, todo mundo vai morrer, vão arrancar os olhos dela se ela falar para alguém. E então é uma situação muito difícil, assim. Ela é muito inocentezinha, né? Total. Mas eu acho muito engraçado que é o filme todo é meio que tipo, faça qualquer coisa comigo, mas não ouse mexer com o meu cachorro. É o Preston Wiki. É onde eu estabeleço um limite, é aí, tipo, mais do que isso, não posso. Exato. Perfeito. Ivo falou bastante coisa assim interessante do filme, né? De como essa fábula, né? De como essa fantasia vira ferramenta de poder, né? Com Verônica. Eu acho o Veneno para as Fadas assim o filme mais perturbador dele, assim, que a gente comentou aqui, né? É o meu favorito. Eu gosto de como ele veio num acrescente assim, uma atenção, né? Com atenção para questões infantis, né? E aqui ele explora muito bem isso, né? E aí já é um divisor, né? Porque enquanto os outros tinha a questão do sobrenatural, aqui é só a questão do totalmente humano, né? Da manipulação, talvez até de uma psicopatia infantil, né? Mas muito atrelada a esse excesso de fantasia e de como ela acredita piamente que é uma bruxa, né? E eu acho muito massa isso, porque é a figura bem tradicional, assim, né? Da bruxa, a bruxa má, que faz poções para espantar tadinhas, né? E aí chega a tadinha da Flávia, coitada, assim, cai em todo conto, assim, de Verônica. Ela é muito interessante como ela se deixa, né, manipular por aquela amiga, mesmo quando ela faz até Flávia assumir culpa, né, que ela não tem, assim, e aí leva punições e castigos e tal, mas não quer perder aquela amizade. É muito bizarro mesmo, assim, essa manipulação infantil, né? Como ele investiga isso e de como aquele ambiente também, né? A gente voltando de novo para a questão do ambiente, né? Grandioso, de como isso influencia também, enfim. E aí depois a gente pode comentar mais. Eu estava falando antes da questão da direção, o Ivo já falou um pouco sobre isso, né? Aqui eu vejo, sim, esse cinemão mesmo, sabe? Assim, eu vejo que aí ele explora bastante tudo que ele pode fazer dentro do cinema. Então tem muito movimento de câmera, tem uma hora, por exemplo, que é uma conversa normal e daí do nada ele começa a fazer um movimento circular, assim, que é só para poder fazer um raccord com a cena seguinte, assim, só pra poder fazer um movimento mais fluido, um corte mais fluido com a cena seguinte. Então, assim, é coisa que não necessariamente precisa pra contar a história, mas fica mais bonito quando tu faz, e ele faz aqui muito bem. Eu notei, pelo menos no início, assim, eu notei um pouco, num primeiro momento me pareceu até uma certa influência do Diallo, principalmente naquele início ali do filme, assim, naquela ambientação, assim, sei lá, me chamou essa atenção também. E aí falar sobre a questão da... que eu tô falando ao longo de todos os filmes, né, a questão da ambiguidade, né, porque é isso que eu digo. Ao longo dos filmes, ao longo desses três filmes, ele me parece que ele foi construindo essa questão da ambiguidade, na qual, num primeiro momento, em relação ao sobrenatural, né, num primeiro momento, na minha visão, não tem ambiguidade, porque ele mostra pra gente o fantasma, ele tá ali, ele mostra pra gente o sobrenatural. Num segundo momento, no segundo filme, ele explora essa ambiguidade, que pode ser que seja o Hugo, pode não ser. E nesse daqui ele abandona completamente, porque só quem acredita no sobrenatural são os personagens, a gente nunca acredita nisso, sabe? Então, tipo, ele deixa claro pra gente que não existe nada de sobrenatural, até nos momentos em que poderia haver alguma coisa, como por exemplo na morte da professora, ele faz questão de explicar pra gente depois que não é. Então ele traz pra gente esse aspecto mais humano dessa narrativa, e que eu acho que com isso ele explora o que seria o tema central aqui pra ele, que é esse distanciamento da relação entre pais e filhos, né? Que é um distanciamento que é literal no filme, porque ele não mostra o rosto dos pais das crianças, né? Dos pais da Flávia em nenhum momento. Ele deixa esses personagens sempre afastados, então ele deixa a câmera sempre no nível das crianças, nunca, e quando ele vai mostrar cenas que só tem adultos, ele mostra de longe, sem mostrar os rostos e tudo mais, e toda vez que ele mostra o rosto de alguém, é com o intuito de causar medo nas crianças. Então o rosto dos adultos só entra no filme para causar medo nas crianças, que é quando ela vê a avó, quando ela vê o cara que cuida da fazenda lá também, sabe, são nesses pequenos momentos assim. Então com isso, o próprio filme vai afastando aquelas personagens do mundo dos adultos, e aí elas ficam cada vez mais presas nesse mundo delas, sem contato com o lado de fora. E aí, uma vez que elas estão sem contato com o lado de fora, elas passam a Flávia passa a acreditar em tudo que ela escuta, porque ela não tem referência nenhuma pra dizer que não e tal. Então, tipo assim, o filme vai se encaminhando pra aquele final, que é um final pesado, surpreendente também. Aliás, ele é bom em finais, né? Verdade. Ele vai se encaminhando pra esse final, assim, que... de certa maneira, dentro da lógica que ele estabelece, pros personagens, aquele final é a única saída possível. Porque, tipo, não tem mais. Não tem pra onde ir, não tem pra quem recorrer, porque eles estão sozinhos naquele mundo, sabe? Então, eu gostei demais dessa construção também que ele faz. Então, é isso que eu digo, que aqui a direção dele tá muito mais visível do que nos outros filmes. Nos outros filmes, eu vejo muito mais a história e ele acompanhando a história. E aqui não, aqui é tipo... a maneira como ele conta essa história é igualmente importante, assim, essa ideia de esconder o rosto dos personagens adultos, né, é essencial para a interpretação do filme. Então, gostei bastante desse também. É isso. Eu gosto muito de como... Gosto. É muito, muito bom como a Verônica fala, né, sobre como bruxas são más e ela quer ser a mais má de todas, assim, sabe? É uma personagem muito boa, assim, E as outras crianças da escola que nem dão corda pra ela, né? Tipo, essa é a doidinha da praça, né, desse filme. A totoca isso. Da cabeça desse filme. Duas vezes. Vamos usar o termo correto, né? Ai, mas é muito bom. Eu gosto muito dessa relação entre as duas. E acho que, por mais que seja... Assim, o final é super... trágico, né? Mas é muito coerente ali com o que vinha se construindo. Mas mesmo assim, é isso. A Flávia era tão inocentinha, assim, que é uma inversão ali no final, né? Tipo, alguma coisa ia acontecer em algum momento. Mas na primeira vez que eu assisti, eu achava que talvez fosse o inverso, assim, sabe? Que a Flávia ia acabar... morrendo, ou enfim, ia acontecer alguma coisa muito ruim e a Verônica ia ficar. E ele inverte, né? Eu acho muito bom esse encerramento, por mais trágico que seja, assim. Porque o que a Verônica quer é o que a Flávia tem, né? Ela quer a família, que é o que, uhum, ela não, exato, tem. Aí como ela não pode ter a família, ela não pode... Então, por exemplo, ela descobre que a família da Flávia tem a casa de campo lá. Ah, tá, então eu quero ir junto. É, então ela tenta pegar... Ela pega a caneta pra ela. Ela pega... Ela tenta pegar o cachorro também, sabe? Ela tenta pegar o que ela pode... Porque, na verdade, o que ela queria era a família que ela não tem, né? Porque ela perdeu quando ela era jovem. Então, ela, né, cresceu sem os pais e tudo mais. E o que ela tem é inveja, na verdade, né? Só que daí ela extrapola isso de outras maneiras. Total. É bem isso mesmo. Eu tava lembrando aqui de outros filmes, né? Com crianças másquinhas, né? Eu me lembrei do espanhol, né? Os meninos. Daquele que um casal inglês vai parar numa ilha, né, e aí na Ah, ilha isso é bom. só tem crianças, né, e aí a gente fica meio que duvidando o que elas são capazes mesmo de fazer, né, se elas são mais mesmo ou estão, né, sob alguma força sobrenatural, sinistra, né, é um filme também muito bom, assim, né, que mostra que crianças também podem ser mais. E tem o Tara Maldita também, né, de 80. Esse Não é se bem esqueça do punk, Macaulay, né? Culkin do mal também. É, o... Aí, como é o nome daquele Menino filme? Malvado? Anjo Malvado. Anjo Malvado, né? Enfim, não lembro. É. Mas é isso. É como vocês estavam falando, né? A Verônica, ela quer ter aquela... Ela quer ter o que Flávia tem, né? E ao mesmo tempo, Flávia também quer ter toda aquela segurança que Verônica tem, né? E aí fica naquele misto, né? Encantamento com medo, se deixando levar. E aí volto como essa questão do gótico atua de novo, né? Nos filmes de tabuada, né? Desse ambiente influenciável, influenciador, enfim. É um filme muito interessante, assim, que dá para estudar bastante coisa, né? Desse mundo infantil, né? Desse mundo de bruxas, desse mundo feminino também, né? Ele continua nesse estudo, né? E como o feminino está atuando nessas questões, seja o sobrenatural ou não, né? Seja enfrentando monstros ou não, seja enfrentando uma maturidade, enfim. São questões. É isso. Bom, como a Tati deu o spoiler, então vem o Blu-ray por aí, né? Vem o Blu-ray só, aí pela Fílmica. Vai ter o lançamento. Aliás, já está em pré-lançamento, né? Então, Ai, boa, já deixo o link no post eu também. acho que tem desconto quem adquire no pré-lançamento. Vai ter livreto, vai ter mini pôster, vai ter, acho que um pôster a 4 ou a 5, agora eu não lembro. E aí vai ter, no livreto vai ter um texto meu sobre o Veneno para as Fadas. Está sendo massa, assim, esses lançamentos, né? Essa iniciativa da Filme, que eles começaram com Jane Dilma e Eu, Tu, Eles... Ah, eu não vou lembrar o nome do outro filme da Chantal. São dois filmes da Chantal. E aí é um lançamento maior, enfim, agora veio o Veneno para as Fadas, assim. Já estou curiosa para saber o próximo. Ai, muito bom. Nossa, podiam inclusive lançar todos esses filmes que a gente comentou, porque a qualidade deles é difícil achar numa Nossa, qualidade melhorzinha, né? o livro de pedra eu não consegui, eu só consegui pedindo ajuda a Silvio, eu não consegui achar. É, então. Mas o primeiro ali, que Até o Vento Tem Medo, que a gente viu, acho que num VHS rip, né, não? Eu achei ele no YouTube e em Full HD, mas eu tô achando que usaram uma Ah, inteligência olha só. artificial pra dar uma mexida ali. Não, não é possível, sério. Mas ele tava no Aí vão YouTube com ver uma todas qualidade as bem boa. caras tão esquisitas. Bom saber. Eu lembro que o Mais Negro Que a Noite eu vi pelo YouTube também, na época que a gente gravou sobre ele. Esses três de hoje eu acabei baixando. Mas a gente tem que dar nossos pulos, né, gente? Mas se rolar Blu-ray de tudo em algum momento seria muito legal. Eu vou deixar o link desse do Veneno para as Fadas, né, para quem quiser dar uma olhadinha, incluir na coleção, porque é isso, mídia física é tudo, É gente. verdade, não. A gente paga um monte de streaming quando vai procurar um filme para ver, cadê? Não tem. Ah, nossa, Então, dá uma não, raiva. exato, exato. O problema da mídia física, é claro, né, é que a gente tem que pagar por ela, mas é, o espaço também, né, para colecionar, assim, DVDs, o que for, é difícil. Eu vou baixando os filmes para a gente gravar, porque é isso, a gente procura aqui no podcast falar de filmes menos conhecidos, né? Que não vão estar normalmente assim em qualquer streaming. Então, eu acabo baixando muita coisa. A gente aqui acaba baixando muita coisa. E aí depois eu fico com dó de deletar. Nossa. Então, eu também tenho esse problema de espaço no meu computador, porque eu fico tipo, putz, esse filme demorou tanto tempo, o torrent para baixar. E se eu nunca mais achar ele de É, novo? eu não Sabe? tenho esse Se eu problema, nunca não. mais conseguir, então é melhor deixar. Eu não tenho esse problema, não. Eu Ah, deleto. eu tenho. É porque né, eu tenho muito medo de pra onde, principalmente essa coisa de streaming tá levando a gente, sabe? Em questão de guardar coisas mesmo, né? Por isso que um projeto desse da Filmica é muito legal, né? De trazer um filme desse como mídia física, assim. Até para alcançar mais pessoas também. É, pessoas que às vezes não conhecem e, né, vai chamar atenção, mas, enfim, para ter onde guardar mesmo, porque se for depender de streaming que tira coisas do catálogo assim, Revelia, ah, né? não quero mais ter esse original. E originais, É. sabe? É, Westworld mesmo, que é uma série original da HBO. Eles, ah, não quero mais ter aqui. Beleza, e aí eu vou assistir aonde então, sabe? Então, se você não tiver. Por isso que eu falo, jovens, aprendam a piratear, porque é muito importante. Essa semana, o Herzog deu uma entrevista e ele disse: piratear é a melhor forma de divulgação de arte. Então, que assim Não, seja, se sabe? o Herzog Herzog deu disse isso. aval, então. Quem Quem somos somos nós, né? nós, exatamente? Mas é isso, gente. Então, bom, vocês têm alguma consideração final? Então, antes da gente encerrar, Tati? Não, assim, só assistam os três filmes na ordem que a gente comentou aqui, façam uma mini maratona. E percebendo a evolução do diretor, né? Percebendo como ele trabalha essa questão da infância, da juventude, do sobrenatural, da ambiguidade, enfim, é um estudo interessante do cinema de terror mexicano, terror no geral, né? Esse recorte do Taboada. Total, concordo muito. E vocês, Ivo, Daniel? Também vão procurar o diretor. Eu também não conhecia, então, como eu disse, foi uma grata surpresa. E para quem não conhece, aí vale muito a pena. E vale muito a pena seguir essa ordem aqui que a gente fez mesmo, porque acho que funcionou bem. Ah, gente, eu queria dar a minha consideração ao cinema mexicano, que tem assim, tantos filmes lindos. É Alucarda, A Chorona. Tem os Somos Loqueais, que é o Somos o que Somos, né? Teve um remake americano, mas o mexicano é muito bom, que é do George Grau, que é muito bom também. É, tem o recente Ruiceira, que é muito lindo. Nossa, isso é lindo. É, cinema mexicano, assim, é maravilhoso, né? Podemos falar, tem até uma proposta também do Jodorowsky, que tem filmes maravilhosos ali, então. Tem muitos mais filmes aqui, eu tô até dando uma pesquisada aqui, falei, gente, até esse filme eu não vi, quero ver. Ah lá. É, dá vontade de ver, tem muito filme interessante, é um cinema muito legal, assim, muito, com Aquele Barão do muita. Terror. Ah, é, Barão do Tempo. Com a linguinha Boa. de fora, com a sua linguinha sensual. Só mais uma indicação. Tem um trabalho muito bom de pesquisa de César Koff, que é um ator lá do Ah, Sul. Ele faz um trabalho de pesquisa muito bom, muito completo, muito interessante sobre o terror mexicano. Eu não vou lembrar. Peço perdão, não vou lembrar o nome do blog que ele faz. Eu acho que o nome do blog é o nome dele. Mas, enfim, ele tem um trabalho enorme assim, de pesquisa sobre cinema mexicano e outros cinemas também que ele se dedica muito. Então, assim, vale a pena pesquisar, vale a pena ir atrás desse material. Muito bom. Depois eu deixo o link no post também. Eu acho que o blog dele é o nome dele Acho que mesmo. tem um museu dele, né? Igual Museu Coffee. Eu Eu acho não que é sei. esse nome mesmo, Ivo, Museu Coffee. Ah, é Museu verdade. Coffee. É, tô vendo aqui no Blue Sky, é isso mesmo, museucoffinsouza.blogspot.com. Mas eu deixo o link no post para vocês acessarem, ouvintes. Muito bem, gente. Então, Tati, obrigada por ter topado essa gravação com a gente. Adorei a conversa. Não demoraremos tanto para te chamar de Ah, novo. por favor. Eu adorei o convite, assim, eu passei um bom tempo assim sem participar de podcast, né, as questões pessoais mesmo, assim. E aí eu fiz, vou deixar de besteira, aceitei. Foi massa, foi muito boa a conversa, principalmente por ter sido pelo cinema de tabuada, né? Enfim, é isso. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter voltado pra gente, então. Ah, que legal, Tati. Obrigado, tá? Você ter aceitado o convite. Foi muito bom conversar com você. Eu adoro quando você participa com a gente, assim, das coisas que a gente, as doideiras que a gente te chama. Pode chamar mais. Isso. Ai, muito bom. Ivo, Daniel, obrigada por mais essa gravação, então. Ouvintes, como meus colegas já disseram, né? Procurem então os filmes do Taboada. Deem uma olhadinha no YouTube primeiro, às vezes tá mais fácil lá mesmo. Mas enfim, dá pra achar. Vou deixar o link do Blu-ray para quem já quiser garantir o seu. Tá em pré-venda, né? Como a Tati disse, no preço mais baixo até 12 de abril. Aí depois ele vai aumentando progressivamente, mas o lançamento mesmo é em 10 de julho. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Até, pessoal.